Pois é, queridos amigos, começando aí mais um episódio do Além do Hype, do Além do Hype, do Além do Hype, do Além do Hype, do Além do Hype, do Hype, do Além do Hype, do Hype, Hype, Hype, Hype. Música alegre e feliz, porque o Além do Hype está de volta das férias, que são sempre importantes aí para dar aquela arejada nas ideias, né? E você, nesse momento, deve estar morrendo de inveja, já que adultos normalmente não têm férias. Férias é um privilégio para poucos, no caso, crianças e jovens adultos que apenas estudam e se comportam como crianças que, no caso, não se comportam como jovens. Adultos, o que, que eles fazem? Eles trabalham, né? Eles ganham seu dinheiro suado, dando suas horas valiosas para algum patrão aí que deve estar curtindo momentos deliciosos em alguma praia paradisíaca no Caribe. Quando será que as pessoas vão entender que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Inclusive, só se ganha dinheiro nesse país se você abusa da mais-valia. Não existe outra forma, tá? E nem vem argumentar que o seu salário de 3 mil reais é dinheiro, porque tanto eu quanto você e todo mundo que tá ouvindo sabe que não é. Enfim, voltei e voltei diferente, moçada. E não adianta espernear. Falar que gostava do formato antigo, que era infinitamente melhor, que isso, que aquilo, blá blá blá blá blá. Até posso concordar com você, realmente era mesmo melhor. Mas a mudança ela vem, meus amigos, pro bem ou para o mal. E a tal da metamorfose ambulante, né? Que o cafona do Raul Seixas, que eu sempre achei meio parecido com o Charles Manson, junto com o Paulo Coelho, bradavam aos quatro cantos da sua sociedade alternativa que nunca veio. Aliás, vocês sabiam que os dois eram meio que uma dupla? O Paulo Coelho e o Raul Seixas, né? Não o Charles Manson. O Charles Manson tava em outro lugar. É, pensando aqui agora, né? O que separa o Raul Seixas do Charles Manson é a esquizofrenia, né? E eu pensei em usar a metamorfose do Franz Kafka também, em vez, né, de usar a do Paulo Coelho. Aliás, o Franz Kafka é muito melhor que o Paulo Coelho. Mas eu não usei, porque provavelmente você não leu e não entenderia, né, não entenderia a comparação. E também porque ela é tão mais bizarra quanto a comparação do Raul com o Manson. Inclusive, por falar em sociedade alternativa, eu recebi um feedback do episódio Sentimentos Tirânicos, né, o episódio número 1 desse podcast. Muito fofo, por sinal. E eu gostaria de ler aqui pra vocês. E aí, Gabão, tudo bem? Eu sou a Maria Clara, de Varginha. Olha só, um abraço aí pros amigos do Hangar 18. Maria Clara de Varginha. Tá longe, hein, Maria Clara? Mas tudo bem. E tenho que dizer que adorei o primeiro episódio sobre sentimentos tirânicos e como eles contribuem para algumas atitudes que a gente toma na vida. Tenho 18 anos e ainda não consegui escolher uma faculdade para fazer e, para piorar, meus pais estão colocando uma pressão absurda para que eu escolha logo. Não querem pagar mais de um ano de cursinho, eles têm condição para isso. E eu estou completamente travada sem saber o que fazer. Esse episódio me fez refletir um pouco e gostaria que você, se pudesse, voltasse um pouco nesse assunto. Beijos. Cara, um beijo para você, Maria Clara. Esse, Maria Clara, ó, sinta-se feliz, né? Porque esse é o primeiro feedback que eu vou ler aqui. Inclusive, se você quiser também participar desse podcast, você pode entrar aí nas nossas redes sociais, no caso o Instagram, certo? E conversar comigo por lá, tá? E aí, talvez eu te responda aqui, ou responda por lá mesmo, depende aí do que você quiser saber. Então, Maria Clara, duas coisas, né? A primeira é que a faculdade, ela não é necessariamente o único caminho possível de vida, né? Existem outras milhões de maneiras para que você pode, enfim, seguir a partir, enfim, das suas escolhas. Eu entendo essa pressão dos pais, né? Porque provavelmente eles também passaram por isso e provavelmente porque eles querem, por mais que isso pareça esquisito, né, do jeito que eles estão fazendo, eles querem o melhor para o teu desenvolvimento. Acontece que para a geração dos seus pais, como foi para a geração dos meus, e como é para a geração dos pais, provavelmente dos pais que estão ouvindo a gente, estudar sempre foi a melhor alternativa que o país tinha para oferecer de futuro, né? Era o mais estável enquanto profissão, né? Visto que o país ele passou por diversas crises, né? Não é a primeira vez que a gente está passando por uma crise. E talvez nem esteja sendo a pior. É, então, estudar, conseguir um diploma e tudo mais, era uma das era talvez a alternativa que trouxesse mais estabilidade a curto prazo. É, e eu falei sobre isso com o José, inclusive, no episódio, né, de chavando o tweet do presidente, né? A gente fala um pouco sobre como é que a educação no Brasil ela ficou um pouco estigmatizada. É por essa coisa de que, ó, algumas profissões dão dinheiro, outras não, mas de qualquer maneira o curso superior ele vai te dar uma tranquilidade financeira a curto prazo. O que não deixa de ser uma verdade dependendo, né, do que você quer fazer, né? Esse é um momento de que, assim, é bom, é importante você saber que a faculdade ela não é o único caminho hoje, né? Existem 1 milhão de outras alternativas que você pode escolher. Eu acho que você deveria pensar, antes de pensar se você deve ou não fazer faculdade, ou que curso, você deveria pensar em assim, coisas que você gostaria de trabalhar, coisas que você gosta, entendeu? É claro que se confunde com hobby, gosta de nadar, então você nadador. Não, não é por aí. Coisas que você acha que combinem com a tua personalidade, e fazer disso talvez algum critério para você conseguir escolher a tua profissão. É, quando eu fiz o estágio de orientação vocacional profissional na faculdade, tinha um método que a gente usava, que era o seguinte: estude também as grades curriculares dos cursos que mais se aproximam com a tua vontade de estudar. Porque não adianta nada, teu sonho é fazer, sei lá, veterinária. Só que quando você vai olhar, na grade do curso, vai ter um monte de matérias que talvez você não goste, ou que você nunca se deu bem na escola, e você vai se decepcionar e se frustrar ainda mais com a escolha que você fez, não vai ficar feliz e vai querer abandonar o curso no meio, que é pior ainda, né? Porque eu tenho certeza que teus pais vão pôr ainda mais pressão nesse caso, né? Que certeza? Certeza eu nunca tenho, mas é o que normalmente, casos como o seu, acontece, né? O que também não é errado, tá, Maria Clara? Você desistir no meio do caminho. É, muita gente desiste por conta disso, porque não gasta esse tempo que você tem agora de para pensar e que você está tendo para pensar em coisas que atraem ou para estudar a grade curricular dos cursos. Então, faça isso e não trave, cara. Lembre o que eu falei lá no Sentimentos Tiranos, já que te ajudou, né? Então, já que te ajudou, lembra. É, de que a gente também não pode deixar esses sentimentos tomarem conta, porque realmente, se eles tomam conta, um abraço. A gente não consegue fazer absolutamente nada, a gente trava, a gente fica chateado, a gente acha que tudo que tá acontecendo é culpa nossa e do nosso desempenho, o que no final das contas é uma semi-verdade, né? É, não é verdade total, mas também não é uma mentira total. É, então, assim, não se preocupa com isso agora, eu acho. Acho que você vai estudar coisas, se pra tua família é importante, né, que você faça uma faculdade. Eu acho bom você ouvir, né, o que eles têm para dizer, até porque hoje são eles que são a fonte do que você tem, né, inclusive fonte de dinheiro. Então, e eles já passaram por essas situações, então é interessante que você escute eles um pouco, mas que você faça a balança também com o que você quer, né, e que você consiga, quando você tiver mais calma, explicar para eles o quão é importante o que você quer fazer. E se você for estudada para isso, né? Se você for já preparado, falar assim, eu quero isso porque eu lhe agrade e tal, eu tenho certeza que a tua argumentação vai fazer muito mais sentido e eles vão te ouvir, né? Porque assim, a gente também tende a ficar muito na defensiva e ficar muito agressivo com os nossos pais quando eles não, principalmente na adolescência, quando eles não estão de acordo com alguma atitude nossa, ou quando a gente não está de acordo com a atitude deles. E aí cria-se, né, uma tensão completamente desnecessária, e não existe argumento plausível, né? Existe birra e pirraça dos dois lados. E isso não é saudável. E é isso que acho que acaba estragando a relação entre pais e filhos de uma maneira bem geral, né? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Gabão, atende a porra do telefone, caralho. Então, cara, poxa, esse ano não vai dar pra fazer facu, eu tava louco pra fazer faculdade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir meu sonho, cara, vou ser chapeiro. Vou entrar na sanduicheria, fazer umas paradinhas e, cara, ir aprendendo sobre gastronomia no bruto. Sem essa de frescurinha de escola francesa, de escola italiana, porra nenhuma. Eu quero é ser chapeiro. Oi, Gabão, tudo bem? É a Carol aqui. Tava tentando te ligar, mas acho que seu celular deu ocupado. Então vou deixar a mensagem aqui. E cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu ia abrir uma loja de bolo. Bolo e doce. Mas iam ser uns bolos muito fodas. E aí eu não ia fazer faculdade, não ia fazer nenhum curso também de gastronomia, nem de confeitaria. Não ia fazer nada disso. Eu ia aprender com a internet. Eu ia ver vídeo no YouTube e ler receita no tudogostoso.com.br. Sei lá, tentar fazer, ia comprar as coisas e ia tentar fazer. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E é engraçado, porque eu não sei se seria a coisa que mais daria dinheiro ou que daria dinheiro rápido. Principalmente porque eu não sei cozinhar tanto. E assim, pra abrir uma loja, pelo menos, teria que ter, olha, chutando aqui, pelo menos 5 bolos diferentes, né? E aí, eu não sei fazer 5 bolos diferentes. Eu ia aprender do zero a fazer usando o YouTube. Então ia demorar um pouco pra eu lucrar com isso, né? E eu tava pensando nisso. Por que que abrir a loja e cozinhar realmente os doces ia ser muito mais legal, mesmo que desse mais trabalho? E eu fiquei pensando nisso e por que que eu gosto de cozinhar. E eu nem sei cozinhar tantos pratos diferentes assim. Não sou nem perto de uma cozinheira, de chefe, nada assim. A vida é o caminho, é a jornada e não o destino final. E só que a gente acha que tudo que tá no meio do caminho é chato, é perda de tempo e não é o objetivo. E tipo, por que que eu ia abrir a loja de doces e bolos? Porque ia ser muito gostoso cozinhar. Porque o rolê de cozinhar, pra mim pelo menos, não é o bolo que vai ficar pronto no fim, que é a hora de comer. A hora de comer é muito gostoso, claro. Mas é todo o processo antes e ver receita e pesquisar e ir no mercado e comprar os ingredientes e fazer e sujar a louça e errar e fazer de novo e, sabe? É tudo isso que é gostoso. Então, por isso que eu ia abrir uma loja. Ia ser uma loja muito pequena, não ia ser um grande sucesso, não. Mas eu acho que é isso que eu ia fazer. Ou não. Bom, a gente se fala depois, tá? Beijo. Tá vendo? Nem sempre o curso universitário é solução pra vida pós-colegial, né? Eu tinha um antigo professor que ele dizia assim, a vida fora da universidade. E a mesmo, sabe? E muita. Eu fiz questão de perguntar lá no Instagram o que a galera faria, né, se não existisse faculdade ou se essa não fosse uma opção viável. E foi legal porque a maioria respondeu coisas reais no nosso dia a dia, sabe? Cabeleireiro, barbeiro, tatuador, cuidador de idoso, cuidador de cachorro, cuidador de cuidador, jardineira, pizzaiolo, dono de restaurante, montadora de excursão, motorista de van, motorista de limusine, motorista de iate, motorista de avião, maquiadora, figurinista, vendedora de roupa, modelo da vendedora de roupa, enfim. Toda a sorte de profissões que muito provavelmente foram um dia o nosso sonho quando éramos menores. E por que será que a gente não seguiu? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é porque, no meio do caminho, alguém nos convenceu de que só vale aquele trabalho que, quando a gente conta pro vizinho fofoqueiro, ele arregala o olho e diz cheio de inveja: nossa, que bom que você deu certo. Coitado dele e da gente, né? De nós, que vendemos os nossos sonhos a preço de banana pra alguém que deve estar se divertindo aí a custo do nosso tempo e serviço. Acontece, mas não deveria.